Gente, boa noite. Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto muito importante, embora hoje seja a última vez que Fernanda vai estar com a gente, né? Ok? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E para introduzir esse assunto, eu quero que você pense o seguinte: tudo que você tem, tudo na vida, é um presente de Deus. A sua vida, a sua saúde, a sua salvação, os seus amigos, a sua família, as oportunidades que você tem na vida, tudo vem de Deus, é tudo um presente dele. E Deus espera que você faça o melhor uso possível das coisas que ele tem dado a você, porque tudo vem dele. Isso na linguagem bíblica é chamado de mordomia. O problema é que quando a gente fala de mordomia, para nós brasileiros, primeira coisa que a gente pensa são nos benefícios de político, né? Que fala mordomia, não sei se você lembra isso, pelo menos na minha época no Brasil, era assim, né? Falava mordomia, a primeira coisa que vinha à mente eram os benefícios que os políticos desfrutavam, né? Eles tinham aquela mordomia. Mas a outra ideia que as pessoas têm, uma ideia errada, é que mordomia envolve dinheiro. Isso não é mordomia. Mordomia, na verdade, é uma palavra que significa gerência, administração. Então, quando a gente fala em mordomia das oportunidades, na verdade, nós queremos falar na administração da sua vida, das oportunidades que você tem, dos relacionamentos, dos seus talentos, da sua inteligência. E hoje nós vamos falar da mordomia de um assunto que você praticamente nunca pensou que poderia existir, mordomia da sua influência. Deus espera que você use a sua influência com outras pessoas. Agora, o que que é influência? Deixa eu dizer primeiro o que que não é. Influência não é fama. Você pode ser extremamente famoso e não ser influente. Existem celebridades que o povo não está nem aí para o que eles pensam. Não tem influência nenhuma. Influência também não é dinheiro, não é você ser rico. Tem muita pessoa rica que não é influente. Nós, às vezes, confundimos influência com afluência. Se você é rico, você tem afluência, mas não necessariamente você não tem influência. Influência é o poder de afetar a maneira como alguém desenvolve, age ou pensa. Isso é influência. Você pode dizer assim: ah, mas eu não estou tão interessado em ser influente, você deveria estar. Porque se realmente você se importa com as pessoas, você deveria se preocupar com influência. Se você é uma pessoa que não se preocupa com influência, você está sendo egoísta. Jesus, ele ensinou que nós devemos ser influentes. Aliás, no seu esboço, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, ele disse: vocês são a luz do mundo. Circule essa expressão, luz do mundo. E Jesus disse: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em outras palavras, a luz tem um poder tremendo. Se a gente pudesse apagar esse lugar aqui e ficasse completamente escuro, até um fósforo faz uma diferença. Acender um fósforo faz uma diferença. Ok? E Jesus disse no versículo 13, de Mateus 13 também, Mateus 5, aliás, ele disse assim: vocês são o sal da terra. Circula essa expressão, sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Por que que Jesus estava falando que nós somos o sal da terra? Bom, o sal, ele tem a capacidade de fazer três coisas. Primeiro, ele tempera. Segundo, ele melhora o sabor. E terceiro, ele preserva. Numa época em que não tinha, por exemplo, geladeira, o sal era usado para preservar a carne. Daí tem o charque, daí tem a carne seca que a gente conhece tão bem, aí tem o bacalhau, é tudo preservado pelo sal. A mesma coisa que o sal faz, Deus quer que você faça, através da sua influência. Deus quer que você tempere esse mundo, que o mundo fique mais saboroso, né? Fique mais gostoso, não fique tão sem sabor Você traz sabor ao mundo. Deus quer que você também preserve esse mundo. Por quê? Porque Deus não quer que o mundo seja apodrecido, que seja destruído. Nós podemos conservar, temos essa responsabilidade. Então, quando a gente pensa em influência, pensa na seguinte analogia. Ali naquela parede, é que tem uma porta ali na frente, mas naquela parede tem uma coisa chamada termostato. E tem também uma coisa chamada termômetro. Qual a diferença entre o termostato e o termômetro? O termômetro, ele simplesmente reflete a temperatura do ambiente. Deus não quer que você seja como um termômetro, refletindo a temperatura da cultura onde você está. Deus quer que você seja um termostato. O que que o termostato faz? Ele regula a temperatura. Se eu for ali mudar o termostato para 75 graus, ele vai aumentar esse lugar aqui, né? Claro que a gente está pensando em Fahrenheit, não em graus Celsius, né? Mas a gente pode aumentar a temperatura do termostato, ele então vai fazer a temperatura subir. Deus quer que você seja um termostato, não um termômetro. E como seu pastor, eu gostaria que você fosse influente, que você usasse a sua influência para o bem, usasse a sua influência para Deus. Hoje nós vamos ver aqui três coisas que Deus quer que você faça com a sua influência. Né? São três coisas. A primeira coisa que você precisa fazer com a sua influência é a seguinte. Número um aí no seu esboço, reconheça a sua influência. Reconheça. Todo mundo tem influência. Você é muito mais influente do que imagina. Você vai pensar assim, mas quem é que eu influencio? Você influencia todas as pessoas com quem você tem contato. Os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus parentes, as pessoas com as quais você vai para a escola, você influencia seus colegas de trabalho, todas as pessoas que você tem contato. E você influencia pessoas o tempo todo. Por exemplo, você sabia que você pode influenciar até mesmo um caixa de supermercado? Dependendo das coisas que você fala para o caixa de supermercado, você pode arruinar o dia dele ou dela. Concorda comigo? Tem cliente que passa no caixa e arruina o dia da pessoa. Outros passam lá e fazem o dia da pessoa ser mais bright, ser melhor. Uma palavra que você diz para um caixa de supermercado, para uma pessoa que está atrás de um caixa de banco, uma pessoa que está cuidando do seu jardim, uma pessoa que está cortando o seu cabelo, uma pessoa que está entregando carta, uma palavra que você fala para essa pessoa faz uma grande diferença na vida dela. Então, você pode influenciar pessoas escrevendo e-mail, pode influenciar pessoas escrevendo um cartão, mandando uma carta, até mesmo fazendo uma chamada. A questão não é, você está sendo uma influência? Claro que está. A questão é, você é uma influência positiva ou negativa? Então, Deus quer que eu reconheça que eu tenho influência. Como é que você pensa sobre suas influências? Pensa nas áreas em que você tem interesse. Pensa na sua área de trabalho, pessoas com quem você tem contato. Você exerce influência sobre essas pessoas. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 4, na Bíblia Viva, diz assim, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor. Quando você faz o melhor na sua vida, você está sendo influente. As pessoas notam lá no seu trabalho, você é o melhor empregado, você é a melhor estudante, você é o melhor estudante, você é a pessoa mais dedicada, você é o primeiro a chegar, o último a sair, e você está sendo influente. Uma das perguntas mais importantes na vida foi a pergunta que Deus fez para Moisés. Lembra que Moisés era um assassino. Ele matou um egípcio, ele estava fugindo de Deus, estava fugindo do Egito, e lá no deserto ele passou 40 anos cuidando de ovelha. E um dia, lá no Monte Sinai, ele teve um encontro com Deus. E Deus então fez essa pergunta para ele. Êxodo capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim, então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Circule essa pergunta. Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. questão é, por que que Deus fez essa pergunta para Moisés? Será que Deus não sabia o que que era aquela vara? Será que Deus não sabia o que é que Moisés tinha na mão? Veja só, quando Deus faz uma pergunta, não é para o benefício dele, mas é para o nosso benefício. Deus quer ouvir de nós a resposta, porque a resposta vai revelar algo. A resposta vai revelar alguma verdade espiritual. Então isso é muito importante a gente entender. Quando Deus fala para Moisés, o que é isso? E Moisés diz para ele, isso é apenas uma vara. A pergunta de Deus era tão importante pelo que aquela vara representava. Aquela vara representava a identidade de Moisés. O que que ele era naquele momento? Era um pastor. Um pastor de ovelhas. Era a identidade dele. Aquela vara representava a subsistência dele. Por quê? Porque ele criava ovelhas. As ovelhas proviam as coisas que ele necessitava para subsistir, o sustento dele. Aquela vara representava a influência dele. Era com aquela vara que ele conduzia, ele influenciava as ovelhas para ir numa direção ou ir numa outra. Então, quando Deus disse para ele, Moisés, o que é isso em sua mão? Ele respondeu, uma vara. Deus disse para ele, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, diz aqui o texto, e ela se transformou numa serpente e Moisés fugiu dela. Veja só, uma simples vara. Quando Moisés obedece a Deus e ele joga no chão, o que que ela se transforma? Numa serpente. Agora essa vara, ela está cheia de vida. Ela se torna num ser vivo. Agora essa vara tem poder. Veja bem, foi com essa vara que Moisés chegou lá no rio Nilo e tocou as águas do rio Nilo e as águas se transformaram em quê? Em sangue. Foi com essa vara que Moisés levantou e o mar vermelho se repartiu, o povo atravessou em seco. Foi com essa vara que Moisés tocou na rocha e da rocha saiu água. Uma simples vara. Mas a partir desse momento a Bíblia fala que essa vara não era mais chamada vara de Moisés, mas era a vara de Deus. Porque quando Moisés lançou no chão, era como se Moisés estivesse dedicando a Deus, dizendo, Senhor, aqui está a minha identidade, aqui está a minha subsistência, aqui está a minha influência, aqui está tudo que eu sou, está aí, Senhor. E Deus faz isso, Deus usa o que você tem, não o que você não tem. Deus hoje faz a mesma pergunta para você, e a pergunta é, o que que você tem em suas mãos? O que é que você tem em suas mãos? E você vai dizer assim, eu não sei, é claro que você não sabe, porque você não para para pensar. Você não para para pensar, por exemplo, nos talentos que você tem e que você nunca desenvolveu. Você não para para pensar nos amigos que você tem. Você não para para pensar nos relacionamentos que você tem, nas oportunidades que você tem. E Deus disse, se você colocar em minhas mãos essas coisas, eu vou usar, eu vou fazer um milagre. Gente, com aquela vara, Moisés transformou a história. Ele influenciou a história. E Deus fala, se você entregar o que você tem nas minhas mãos, eu posso ajudar você a transformar, a mudar a história. Eu posso fazer milagres através de você. Mas o que você tem que fazer? Você tem que obedecer a Deus e tem que entregar para Ele. Não aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem. A segunda coisa que você precisa fazer para desenvolver a influência na sua vida, é exercitar. Número 2, exercite sua influência. Exercite. Exercite vem de exercício. Por quê? Porque influência é igual músculo. Músculo, se você não usa, o que acontece? Você perde. A verdade é que a maior parte de nós tem mais influência do que a gente imagina. Nós podemos ter um impacto muito maior com a nossa vida. Porque nós encontramos com centenas de pessoas durante o dia e a nossa influência pode ser muito mais poderosa do que é na realidade, é atualmente, se nós simplesmente formos mais intencionais e não simplesmente acidentais. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente influencia alguém por acidente, né? Por acaso. Não, Deus quer que você seja intencional. Há cinco coisas que você pode fazer para exercitar a sua influência. Primeira coisa que você pode fazer é você exercita a sua influência sorrindo para as pessoas. Sorrindo. Quer ver só uma coisa? Sorria para a pessoa que está perto de você. Para os dois lados. Vira para um lado, vira para o outro, sorria. O que acontece? Quando você sorri para alguém, a pessoa sorri de volta para você. Sabe por que a pessoa sorri? Porque você está influenciando ela. Ela não iria sorrir para você, mas porque você sorriu para ela. Faça um teste amanhã. Encontra com alguém na rua. Sorri para uma pessoa. Gente, eu ando com um cachorro. É direto isso. A pessoa passa, vem séria, eu dou um sorriso. A pessoa sorri também. Então, é uma maneira simples de você exercitar a sua influência. Aliás, nós estamos começando de uma coisa fácil. Qualquer pessoa pode sorrir. E nós estamos caminhando para algo mais difícil. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 30, um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Sabe, o olhar amigo é um olhar com um sorriso. Sabe? Faz não apenas bem para o seu coração, mas bem para o coração da pessoa também. A outra maneira que eu posso exercitar a minha influência é simpatizando-se com pessoas. Você exercita a sua influência simpatizando-se com pessoas. Ou seja, você mostra apoio emocional, encorajamento, você mostra que você se importa. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, Deus, está falando sobre Deus aqui, nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe, quando Deus consola, conforta você, não é simplesmente para você. É para você usar aquela história, usar aquela ação de Deus para abençoar alguém. E quando você faz isso, você se simpatiza com a pessoa, porque você fala, eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que está acontecendo na sua vida. Sabe, gente, eu me importo com pessoas que se importam comigo. Quando eu sei de alguém que se importa comigo, parece que o meu coração se abre mais para saber o que aquela pessoa pensa. Sabe, o cuidado, a simpatia abre portas para influência. Muitas pessoas, se você é como eu, muitas pessoas, eu me importo com elas, mas eu não falo nada. A mesma coisa você, tem muitas pessoas com as quais você se importa, mas você não deixa elas saberem. Sabe, se a gente for mais intencional sobre isso, nós vamos mandar um cartãozinho, vamos mandar um e-mail, vamos mandar algo, vamos parar na casa da pessoa, vamos pegar o telefone, ligar para a pessoa e falar, olha, eu estou sabendo o que está passando com você, mas estou orando por você. Sabe, eu estou orando por você. Isso é muito importante. A terceira maneira pela qual nós exercitamos a nossa influência é servindo as pessoas. Ok, é fácil sorrir, é fácil sentir simpatia por alguém, mas agora começou a ficar complicado. Começou a ficar complicado porque quando a gente serve pessoas, já demanda um pouco mais de tempo. Mas quando a gente serve, nós abrimos portas para a oportunidade. Olha só o que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me o quê? Escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo está dizendo assim, eu me fiz um escravo, ou seja, para servir, eu me fiz um servo para servir as pessoas. Quanto mais pessoas você servir, mais influente você será. Se você não serve ninguém, você não tem nenhuma influência. A sua influência vai depender de duas coisas. Quantas pessoas você serve e quão bem você serve essas pessoas. Na vida, você vai ter que tomar uma decisão muito importante. Você quer impressionar ou você quer influenciar pessoas? Se você quer impressionar, você pode fazê-lo à distância. Um artista, por exemplo, ele impressiona, porque ele está lá no palco e é à distância. As pessoas têm até uma proteção para ninguém chegar perto. Mas se você quer influenciar pessoas, só existe uma maneira, você tem que estar bem próximo. Mas só tem um problema. Quando as pessoas estão bem próximas de você, elas começam a perceber como é que você é diferente pertinho. Elas começam a perceber que você tem uma pinta. Elas percebem que você tem cabelo branco. Elas percebem que você tem uma verruga que você esconde. Elas conseguem ver coisas que as pessoas não veem à distância. E às vezes isso nos faz nos afastar das pessoas, dizendo: não, eu não quero que a pessoa veja as minhas falhas. Eu não quero que as pessoas vejam os meus erros, a minha fragilidade. Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo dos meus pecados. Mas você só pode influenciar alguém se você estiver próximo daquela pessoa. A quarta maneira pela qual eu exercito a minha influência é sendo voz de pessoas. Espera aí, Billy. Sendo voz? Sim, você já ouviu falar em porta-voz? O que é o porta-voz da Presidência da República? É o sujeito que fala em nome do presidente. Sendo voz significa que você vai ser o porta-voz de pessoas. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 107, versículo 2. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem ao mundo sobre a salvação de Deus. Se você é um cristão, não esconda isso. Fale. Deixe as pessoas saberem. Deus não precisa de agente secreto. Deus não precisa. Sabe? Fale sobre a sua fé. A Bíblia diz em Provérbios 31, versículos 8 e 9, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Bom, a gente acabou de ver alguns dias atrás um vídeo que circulou na internet sobre o uso de crianças para serem soldados. Gente, isso não é novo na África. Se você viu aquele filme Blood Diamond, você lembra do filme? Lembra que tinha meninos que eram recrutados? É aquilo ali. É aquilo ali. Crianças são recrutadas, são abusadas. Mas um sujeito tomou a iniciativa de fazer um documentário para ser a voz daqueles que não têm voz. Sobre o que você precisa ser voz? Você precisa ser voz daqueles que não têm voz. Defender o direito das pessoas que não têm influência. Se Deus te der influência, é para que você fale. Sabe? Olha só, vai falar sobre o quê? Falar do amor de Deus. Se você se importa com os seus amigos, você vai falar de Jesus para eles. Você vai falar assim: ah, mas eu não quero ofender ninguém. Eu quero ser politicamente correto. Eu não quero espantar as pessoas. Ok, mas você ora e você pede a Deus a oportunidade. Por quê? Vai surgir um momento em que a pessoa vai te fazer uma pergunta e vai falar alguma coisa e você vai falar: olha, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa buscar Jesus, porque a solução para o que você está buscando está em Deus. E você fala do que aconteceu na sua vida. Deus só quer que você faça isso. É por isso que você é uma testemunha. Você fala do que aconteceu com você. A gente acha que de repente falar significa assim: vamos na minha igreja. Não, não é isso, gente. Vamos na minha igreja, talvez seja a última coisa que você fale. Você fala aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E Deus então vai usar. Deus vai usar aquilo que você está falando. Você precisa ser voz de Deus e voz das pessoas. E quando você é voz das pessoas, quando você fala, você está sendo influente. A última coisa. E que exige, é a mais difícil de todas, é sacrificando-se pelas pessoas. Sacrificando-se pelas pessoas. A pessoa que teve a maior influência na história foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sacrificou a si mesmo por nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: por meio do Espírito Eterno, ele, está falando de Jesus, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Jesus fez o maior sacrifício de dar a vida dele por você. A segunda pessoa mais influente na história talvez tenha sido o apóstolo Paulo. Ele foi a pessoa que levou o evangelho ao mundo conhecido de sua época. Agora, como foi que ele fez isso? Ele fez isso porque ele decidiu sacrificar a sua própria vida para levar a mensagem às pessoas. Aqui nós vemos a descrição do coração dele. Olha só o que ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 17, na Bíblia Viva. E se o meu sangue, por assim dizer, tiver que ser derramado em cima da fé que vocês têm e que eu estou oferecendo a Deus como um sacrifício, isto é, se eu tiver que morrer por vocês, mesmo assim ficarei contente e repartirei a minha alegria com cada um de vocês. Paulo estava alegre por se sacrificar porque ele viu o resultado do que o seu sacrifício traria. Você não pode ser uma grande influência no mundo se não estiver disposto a sacrificar. Agora, quando fala em sacrifício, a maior parte de nós pensa assim, ah, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida. Talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você, mas em geral não é isso. O sacrifício que a Bíblia fala são os sacrifícios diários que você faz. Você sacrifica o seu egoísmo. Você sacrifica o seu conforto, você faz um sacrifício pequeno aqui, outro ali. É isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Diz assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então quando você ajuda alguém, quando você faz o bem, é um sacrifício e Deus se agrada desse sacrifício. Então você precisa primeiro reconhecer, segundo, exercitar. E a última coisa que você precisa fazer é aumentar sua influência. Aumentar, ou seja, aumente. Aumente sua influência. Escreva aí, aumente sua influência. Em outras palavras, você faz o melhor para desenvolvê-la. Você faz o melhor para cultivá-la. Você faz o melhor para crescer a sua influência. Você vai dizer, mas isso ainda é tão... parece... algo assim egoísta, né? Você querer ter mais influência. Bom, existem duas razões pelas quais desejar mais influência não vai ser algo egoísta. A primeira é por ministério, ou seja, para servir. E segundo é por missões, para falar de Jesus, para evangelizar. São as duas únicas razões. Se você quer ser influente para ganhar mais dinheiro, se você quer ser influente para ser mais famoso, tudo isso é motivo egoísta. Mas se for para servir, para ministrar, e se for para fazer missões, para falar de Jesus, esses motivos não são egoístas. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 5, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo. Ele está falando assim, aumentando, buscando aumentar, maximizando cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Circule essa palavra máximo. Isso significa aumentar. Colossenses 4:25, na Bíblia Viva, diz assim, aproveitem ao máximo. De novo, a mesma palavra. Das suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Você diz, ah, eu não tenho nenhuma influência. Não tem? Use o que você recebeu. Use o que você tem. Seja uma influência na sua família, seja uma influência na sua escola, seja uma influência na sua vizinhança, seja uma influência com as pessoas que trabalham com você. Vou dizer para vocês que tem uma coisa interessante sobre influência. Quando você usa a sua influência sabiamente, Deus dá a você mais influência. Quanto mais você usa, mais Ele te dá. Você vai dizer assim, ah, mas eu sou uma pessoa tão comum, uma pessoa ordinária, eu não tenho talento, eu sou um João ninguém. Foi isso que Moisés falou para Deus. Quando teve aquele encontro lá com Deus, Moisés falou assim, eu sou apenas um pastor, eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua. Mas o que Deus falou para ele, me dá o que você tem. E com aquilo que Moisés simbolicamente colocou nos pés de Deus, foi o que Deus usou para fazer grandes milagres. Será que Deus pode usar você? Você não tem a menor ideia do que Deus pode fazer se você dedicar-se totalmente a Ele. Alguma vez você já orou para Deus aumentar a sua influência? Alguma vez você já pediu a Deus, Senhor, aumenta a minha influência? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13, 15 e 16, diz assim, nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho a esfera de ação que Deus nos confiou. Essa palavra esfera de ação significa área de influência. Era exatamente o que Paulo estava falando. A qual alcança vocês, inclusive. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida em que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Veja só, Paulo está dizendo aqui que a minha influência em vocês, entre vocês, aumente ainda mais. Agora a finalidade. Para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos gloriarmos do trabalho já realizado em território de outro. Paulo estava pedindo a Deus que aumentasse a influência dele e a oração que eu e você podemos fazer. Gente, um dia nosso coração vai parar de bater. Nesse dia, você vai estar diante do trono de Deus e ele vai fazer um pop quiz. Sabe o que é pop quiz? Pop quiz é um teste surpresa. É um teste dado assim, você não está esperando. Deus vai fazer um teste com você. Ele vai fazer duas perguntas e a minha função como seu pastor é te ajudar a responder essas perguntas. A primeira pergunta que ele vai fazer é a seguinte: o que foi que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Você o recebeu em seu coração, em sua vida, como seu Senhor, o seu Salvador? Eu espero que você já saiba a resposta para essa pergunta. Mas a segunda pergunta que Deus vai fazer é o seguinte: o que foi que você fez com o que eu entreguei para você? Deus não vai te perguntar assim: o que foi que você fez com o seu talento de tocar, se você não tem talento musical? Deus não vai falar assim: o que foi que você fez com a sua beleza de ser uma Miss Universo, se ele não te deu essa beleza? Deus não vai perguntar assim: o que foi que você fez com o seu alto QI, se você não tem esse alto QI? Deus vai falar assim: o que foi que você fez com o que você recebeu? Essa é uma pergunta de mordomia. O que foi que você fez com o seu talento, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos, com as suas oportunidades, com a sua inteligência? Você usou isso só para você mesmo ou você usou isso para influenciar pessoas para o bem, influenciar pessoas para apontar o caminho para Deus? Você nunca pensou no fato que Deus salvou você e largou você aqui nesse mundo? Você fala assim: ah, Jesus me salvou, Jesus morreu por mim na cruz, eu estou salvo, eu já tenho o ticket para o céu. Então, peraí, por que você ainda está aqui na terra? Deus não ama você? E a pessoa amada quer estar junto com a outra pessoa amada, não é assim? Por que Deus não leva você logo? Ok, aqui está a resposta. Filipenses capítulo 1, versículo 21, na Bíblia Viva, diz assim, eu botei aqui Living Bible, mas é Bíblia Viva, ok? Porque para mim, Paulo está dizendo, porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo. E morrer, ora, isso é ainda melhor. Paulo está dizendo assim: se eu morrer, eu vou para um lugar perfeito. Eu vou estar com Deus. Mas enquanto eu estou vivo, a minha vida representa oportunidade para influenciar pessoas para Cristo. Você está influenciando alguém? Você está usando a sua influência? Você está usando aquilo que Deus deu para você? Veja, a questão não é se você está influenciando. Você é uma influência. A questão é: você está usando para o bem? Você está usando para Deus? Quando pensamos em influência, não é para o seu benefício, não é para o meu benefício, mas é para Deus. Você está usando a sua influência para Deus? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos chama a atenção para o fato de que a influência que temos é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos entregou. E o Senhor nos deu influência com o propósito de apontarmos a direção, de apontarmos o caminho, de falarmos do teu amor para pessoas, de ajudarmos as pessoas a viverem melhor, a ter uma vida voltada para ti. Queremos, Senhor, dedicar a nossa influência, tudo o que somos, todos os nossos recursos, Como Moisés lançou aquela vara ao chão, nós queremos lançar tudo, Senhor, diante do teu altar e dizer: usa o que o Senhor nos deu. É teu, Senhor. A ti pertence e nós entregamos a ti. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.